em toda parte, em todas as religiões. E recomenda para aquele caso, justamente porque se tratava de um caso de viciações, não é isso? Uma interpretação do Espírito Samuel, a abstinência, a supressão da atividade sexual, a sublimação. Vejam que nós não podemos determinar para um companheiro, para um filho, para um irmão que procura a casa espírita, qual a prática que ele deve adotar. E Alberto Almeida, muito lúcido, nos esclarece que estamos numa escala gradativa. Então, se a pessoa chega na casa espírita com o problema da promiscuidade, na homossexualidade e o uso de drogas, que normalmente funciona como um coadjuvante, como um anestésico, vamos primeiro tentar suprimir a droga, preenchendo o vazio existencial que lá existe, aquela depressão, aquele problema espiritual. Em seguida, vamos orientar a pessoa para que deixe a promiscuidade e procure menos relacionamentos, de preferência relacionamentos monogâmicos, onde busque o amor acima de tudo, a plenitude. Porque cada um de nós, meus amigos, temos nossos limites. Cada um só dá conta de um determinado avanço. Não encontraremos em uma única encarnação a angelitude. A partir dali, se possível, orientamos a pessoa que um passo mais adiante, um passo mais nobre ainda, seria a completa canalização das energias criativas do sexo para as muitas atividades, como nós iremos relacionar na manhã de hoje. Então vejam que vamos reduzindo os graus de risco que a pessoa se encontra. Porque se ela tem muitos parceiros, se ela está usando drogas, ela está muito vulnerável aos problemas da AIDS. Ela está muito vulnerável aos problemas da sífilis, das outras doenças venéreas. Ela está muito fácil de ser influenciada por vários espíritos vampirizadores, porque ela está em contato com vários outros seres humanos, provocando também muitos problemas e muitas vezes sentimentos de culpa, que é talvez um dos graves problemas da sexualidade sem o esclarecimento. Nós entendemos, isso é uma opinião pessoal. Um companheiro certa vez me disse: Nazareno, eu uso a masturbação de uma maneira útil. Como assim? Ao invés de eu ir estar pela noite louco atrás de encontrar mulheres ou mesmo de pagar prostitutas para satisfazer os meus instintos, eu prefiro